Forrozão é assim. Alô, turbinadas. Forró é isso. Forró é assim. Eu preciso de um beijo, eu preciso de carinho. Vem matar minha ilusão, incendiar meu coração. Eu preciso de um beijo, eu preciso de carinho. Vem matar minha ilusão, incendiar meu coração. Eu nunca amei ninguém assim, você é tudo para mim, você é tudo para mim. Eu nunca amei ninguém assim, você é tudo para mim, você é tudo para mim. E por você me apaixonei, lhe entreguei meu coração. Nunca amei ninguém assim, você é tudo para mim. Lhe entreguei meu coração, você é tudo para mim. Nunca amei ninguém assim. Nosso amor é tão bonito, lindo e maravilhoso. Tu és a flor do meu jardim, eu quero ser seu querubim. É só sucesso. Forró é assim. Eu preciso de um beijo, eu preciso de carinho. Vem matar minha ilusão, incendia meu coração. Eu preciso de carinho, vem matar minha ilusão, incendia meu coração. E o forró é isso, forró é assim. E por você me apaixonei, entreguei meu coração. Nunca amei ninguém assim, você é tudo para mim. E por você me apaixonei, entreguei meu coração. Nunca amei ninguém assim, você é tudo para mim.